Paz do Senhor, irmãos. Tão gostoso estar na casa do Senhor. Tão gostoso poder bendizer ao Senhor nessa manhã, com todo o nosso ser. Eu queria fazer um pedido, fica tão mais fácil quando está todo mundo aqui mais na frente. Será que o pessoal dessa lateral pode todo se deslocar para cá e dessa lateral, a gente ficar concentrado aqui pertinho? Hoje o tema da nossa ministração é sobre a igreja dentro do mapa da minha vida. Nós temos visto identidade, destino, oração, louvor, adoração. E hoje, o tema dessa manhã é igreja. Igreja. Igreja é isso, né? A reunião daqueles que foram chamados para fora, para tornarem públicas as virtudes de Deus. E é tão gostoso estar junto, estar pertinho, estar próximos uns dos outros. É impossível falar da igreja, corpo de Cristo, e não citar o texto de Mateus. Então, eu te convido a abrir Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor diz que Ele edificaria a sua igreja, igreja, eclesia, né? A reunião daqueles que foram chamados para fora, daqueles que foram chamados para um lugar público. E eu vejo nisso muito uma identificação com a nossa vida como ela deve ser. Nós somos criadas para manifestar as virtudes de Deus. Estamos nessa terra para proclamar, para deixar públicas as virtudes do nosso Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus e tantas outras virtudes, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão. E nós fazemos isso e tornamos públicas essas virtudes quando nós mesmos exalamos essas virtudes no nosso testemunho pessoal. E você pode, nessa manhã, virar para mim e falar assim: ai, mas eu não vejo essas virtudes em mim. E nessa manhã, mais uma vez, Deus quer trazer, né, a revelação, o entendimento da nossa identidade, de quem nós somos e o que Ele espera de nós. E você em você mesmo realmente não tem nenhuma dessas virtudes. Eu não tenho. A Bíblia fala que não há justo nenhum sequer. E que na nossa carne não habita nada de bom. Mas nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado por Deus. Se Ele habita em mim, habita em você. E isso é marca da nossa identidade. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, amém? Você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem todas essas virtudes em você. E você precisa deixar que essas virtudes sejam liberadas da sua vida como águas vivas. A Bíblia diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. E essas águas vivas, elas dizem respeito a essas virtudes de bondade, de fidelidade, de mansidão, de amor e tantas outras. No entanto, realmente, para que essas virtudes possam vir a ser manifestadas através da nossa vida, é necessário que a gente esteja vazio. Vazio de nós mesmos e cheios do Espírito Santo, dando lugar de honra ao Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando Ele tiver espaço, Ele vai poder manifestar todas essas coisas naturalmente nas nossas vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Essa é a nossa identidade como igreja. E nós vamos ler isso também mais uma vez em 1 Pedro 2. Abre em 1 Pedro 2. Se você está perto de alguém sem Bíblia, dá uma carona para ele aí. É um texto maior que nós vamos ler, para que você possa acompanhar. 1 Pedro, capítulo 2. No verso 1. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para Ele, de novo, né, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, fala para o seu irmão, você, porém, você não tropeça na palavra, nem vai ser desobediente. Não, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito, com a missão de, com o destino de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos essa missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, a água viva. E nós também devemos ser como pedras que vivem, pessoas ativas, abençoadas, eficazes, plenas de vigor, pessoas que possuem a água viva e que manifestam as virtudes de Deus no nosso dia a dia. Lá quando nós lemos em Mateus, também diz que o Senhor nos deu as chaves. Ele nos deu as chaves, Ele deu as chaves. Chaves falam de autoridade. E o Senhor, Ele entregou autoridade à igreja. Ele deu à igreja autoridade. Na verdade, Ele deu a própria pessoa de Jesus, que é a autoridade encarnada. E Ele deu à igreja, Ele deu Jesus à igreja, Ele deu autoridade à igreja. Vamos ler em Efésios 1, no verso 20. O qual Ele exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu, de livre e espontânea vontade, Ele o deu à igreja, o qual é seu corpo, pleno da presença, do poder, da ação, das riquezas de Deus, de Cristo, vazios de si mesmo, Ele o deu à igreja, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a realização de Deus, a plenitude de Deus. E Ele deu Jesus à igreja, Ele nos deu o Senhor Jesus como cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos Jesus e nós somos o corpo de Cristo. Vamos ler também Efésios 1, 22. De novo, onde diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então nós somos igreja, nós somos a reunião daqueles que foram chamados para fora, para o público, para tornar públicas virtudes de Deus. Nós somos corpo de Cristo, nós temos um cabeça que é Jesus, Ele nos foi dado como autoridade, como cabeça desse corpo. E nós, como corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Fala para o seu irmão, eu sou parte de você. E você é parte de mim. Se isso realmente é verdade, quando essa pessoa que está perto de você está sofrendo, nós também sofremos. Quando essa pessoa está feliz, nós também nos alegramos. E assim deve ser a nossa vida, como corpo de Cristo. Para mim ficou muito forte quando o John esteve aqui, lá da Igreja do Azaf, em Porto Alegre, não sei quantos estavam naquela reunião, naquele dia, em que ele mostrou uma imagem que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele projetou um slide em que havia uma sacola cheia de membros. Quem estava nesse dia? Tinha perna, mão, braço, tudo numa sacola, pedaços de um corpo, todos jogados dentro de uma sacola. E ele falou para nós assim: isso não é igreja. Nós não somos uma sacola de membros. Nós somos um corpo, é um organismo vivo. Nós estamos ligados uns aos outros, interligados uns aos outros. E nós estivemos falando no aniversário da igreja sobre a interdependência, sobre a necessidade de nós nos abrirmos uns com os outros, de termos comunhão uns com os outros, de termos parceria, de termos intimidade, de termos transparência, de termos relacionamento verdadeiro, de conhecermos uns aos outros, de andarmos juntos e ajustando as nossas vidas, deixando que o outro enxergue aquilo que eu não enxergo, deixando que o outro me edifique, olhando o outro como alguém que é superior a mim, dando honra ao outro. E são verdades da palavra de Deus, são princípios da palavra de Deus que nós vamos nos esquecendo, apesar de sabermos, às vezes, na prática, nós não vivemos dessa forma. E o Senhor, mais uma vez, nos traz, nesse ano, a nossa identidade. E essa identidade de corpo, ela diz que eu não sou alguém, um membro solto, uma mão desconectada, um pé que não está ligado a ninguém, um olho que não está dentro de um organismo vivo. Não, eu sou parte, eu faço parte, eu pertenço, eu sou corpo de Cristo, eu tenho irmãos, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho, eu não estou vulnerável, eu faço parte, eu tenho um grupo a qual eu pertenço à Igreja de Cristo. Eu sou corpo. Em 1 Coríntios 12, no verso 12, 1 Coríntios 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podemos dizer, não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos, nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Esse texto é tão rico, são tantas coisas que a gente pode tirar daqui. Mas eu fiquei pensando, né? Se uma pessoa fica... Aqui a gente vê uma rejeição, né? Ah, se eu não sou olho, eu não sou do corpo. E a Bíblia fala, ah, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixou de ser. Só que a pessoa, às vezes, fica se sentindo menor. Ou o que eu faço é tão pequeno, ou o que eu faço é bastidor, eu dou aula lá na salinha das crianças, ninguém nem sabe, ninguém nem vê. Mas é tão importante, seja qual for a sua função. E, assim, para mim sempre foi muito forte, porque se você, como membro desse corpo, como parte, porque aí nós já aprendemos que nós não somos nenhuma peça sobressalente, nenhuma engrenagem que não precisa. Nós somos parte de algo maior. Mas se eu não entendo que eu sou parte desse corpo e se eu não faço aquilo que eu tenho que fazer, porque eu fico me achando muito pequenininha, uma peça, um parafusinho tão pequeno, ou um membro, né, do corpo, eu sou só a unha do mindinho que machucou e a pessoa perdeu a unha, então não sou ninguém. E não faço a minha função, eu estou deixando de abençoar o corpo. E eu estou deixando de fluir naquilo que só vai fluir da minha vida, porque Deus te fez especial e a graça que Ele derramou sobre a sua vida é sua. E você precisa distribuir, repartir essa graça que Deus te deu com o corpo. Se você não fizer, ninguém vai fazer, não vai ter, vai faltar. Vai faltar aquilo que é a sua função, que é a sua missão, que é o seu chamado. Aquilo que você tem para fazer, você precisa fazer. E se você não sabe, você precisa conhecer. Porque aquilo que Deus te deu é seu e precisa ser manifestado em público, como igreja. As virtudes de Deus vão ser manifestadas através da sua vida, daquilo que Deus te deu. E não adianta o olho tentar fazer função do pé, porque ele não vai conseguir. Não vai dar certo. E por isso que nós precisamos uns dos outros. E depois vem e fala, e também, né, não fale, olha, o pé não precisa de você olho, ou o olho não precisa de você ouvido. Não, nós não podemos pensar, hora nenhuma, em hipótese alguma, que o outro não é importante, ou que o que ele faz é pouco, é pequeno, ou que ele não tenha condição de fazer. Não, todos são importantes. Todos têm que ser valorizados, todos precisam ser cuidados. Aqui fala de igual forma. E nós precisamos olhar assim para nós mesmos. Olhe para quem está perto de você. É seu irmão. Ele tem algo que só ele tem. E que vai fluir para você se você tiver comunhão com ele. Porque se você não tiver também, você não vai beber dessa água. Nós não somos água viva, pedra que vive, eficaz, cheia das virtudes de Deus, que vão fluir através das nossas vidas, mas vão fluir para a gente mesmo dentro do nosso quarto? Não. Vai fluir para quem a gente tem comunhão. E por isso eu preciso abrir a minha boca, eu preciso falar, e por isso eu preciso estar com as pessoas. É uma bênção e é bíblico, e é de Deus nós estarmos aqui como igreja, reunidos, cultuando ao Senhor. Mas eu preciso ter relacionamento com os meus irmãos fora desse contexto aqui de domingo de manhã, de 10 ao meio-dia. Porque aqui eu não consigo saber a dor do meu irmão muitas vezes, eu não consigo ter relacionamento com ele, eu não consigo abençoá-lo. Como eu posso num relacionamento mais íntimo e mais profundo durante a semana? Em outro encontro, em uma outra oportunidade, em outro lugar. Vocês estão me acompanhando? Amém? Então, esse entendimento do que é ser corpo de Cristo, do que é ser um membro desse corpo, qual que é a minha função e a minha missão enquanto membro desse corpo, seja qual for a minha missão. Então, nessa manhã, o Senhor te traz para você identificar qual é a sua missão. Eu sou olho, eu sou pé, eu sou coração, eu sou pulmão, o que eu sou? Senhor, qual que é a minha? Qual que é a graça que o Senhor deu para mim? Qual que é o dom e a habilidade que o Senhor deu para você? Porque Deus te deu, não venha falar a você que você não tem. Você tem sim, você pode não conhecer, mas você tem. Na parábola dos talentos, não teve quem não recebeu. Tem quem recebeu mais ou menos, mas todos receberam. Você tem algo de Deus. Você não nasceu de vontade humana. Eu acho isso tão lindo. Você não nasceu porque seu pai e sua mãe casaram e resolveram ter um bebê, não. Você nasceu da vontade de Deus. Foi Ele que sonhou com você. Foi Ele que te criou. Ele te criou com um propósito. Você não caiu aqui por acidente. Você não está nessa terra porque você está. Não. Tem um propósito, tem uma missão. E que cada dia da sua vida seja significativo, seja valoroso, seja para cumprir esse propósito. Isso é ser igreja, ser corpo, entender quem eu sou. Tem algo de Deus para mim, muito mais do que meu trabalho, muito mais do que cuidar das coisas dessa vida. Paulo fala para a gente desembaraçar, né? E viver o que Deus tem para nós, cumprir o chamado, cumprir o propósito. E Deus te chamou para isso, Deus me chamou para isso, amém? Amém? Aqui também fala que Ele deu os dons e distribuiu esses dons, não para que haja divisão. Então, não é para eu ficar pensando, ah, mas por que eu não canto? Ah, mas por que eu não toco? Mas eu queria ter aquele dom. Não, não é para ter divisão, é para que cada um coopere. Porque o que toca não vai fazer o que você faz. Você que vai fazer o que você faz. Eu não esqueço, eu não lembro os detalhes. E eu acho que agora, nessa manhã, não sei se tem alguém aqui que vai lembrar desse episódio. Uma certa vez, quando a gente ainda estava no outro auditório, o carro da Ludmar estragou a embreagem na porta da igreja. O carro, na hora de ir embora, todo mundo foi embora e ficou o carro dela lá. Como a gente sempre fica por último, nós vimos a embreagem, estava sem embreagem, tinha que chamar socorro e tal. Como a gente morava muito perto, eu falei, não, vão, tinha Sofia, né, filha, a dona Conceição, outras pessoas. Falei, gente, vamos lá para casa, espera, fica um aí no carro esperando e vamos lá para casa e vamos esperar esse socorro na minha casa. E chegou lá, eu já gosto, como diz a Gabriela, eu gosto da casa cheia. Falei, gente, eu vou fazer um bolo. Aí a Conceição, ah, eu vou fazer um café. E aí eu fiz o bolo, a Conceição fez o café, eu não lembro mais, uma pessoa colocou a mesa, a outra, e daí a gente lanchou, até que resolvesse. Quando acabou, alguém lavou as louças. E naquela hora, Deus falou comigo assim, isso é corpo de Cristo. Cada um fazendo o que sabe, da melhor forma, com alegria, porque não é peso quando é o seu chamado. E com cada um cooperando, não pesa para ninguém, todo mundo usufrui de tudo, todo mundo fica feliz. Porque, olha, se eu fosse pensar, era um final de culto, de domingo já tinha tido culto domingo de manhã. Eu e os sócios, a nossa vida ela é de domingo a domingo, né? Normalmente, domingo as pessoas têm para descanso, não é o nosso caso. E não foi pesado, foi tão gostoso. E eu pensei, gente, se eu tivesse feito café, colocado à mesa, feito bolo, lavado a louça, depois que os irmãos fossem embora, eu ia estar assim, né? Arriada. E eu estava tão feliz que eu falei, gente, não teve peso, foi gostoso, mas por quê? Por quê? E Deus falava comigo, é isso que eu tenho para a minha igreja, cada um faz a sua função com alegria. Porque se eu fosse fazer tudo, ia ser peso para mim fazer as outras coisas, no final eu ia estar cansada. Mas como cada um cumpriu, não foi peso para ninguém. E é importante, e dentro daquilo que Deus deu para você fazer, você vai saber, porque é algo que te inspira, é algo que te alegra, não é algo que vai trazer peso. Se está trazendo peso, de repente você está na função errada. Se está trazendo peso, de repente você está no lugar errado. Porque aquilo que é de Deus para você é uma alegria sem fim fazer, não tem peso. É gostoso. E assim é para nós andarmos. Assim é para nós andarmos. Deus nos deu diversos dons, não para que haja divisão no corpo, mas, pelo contrário, que cooperem, que haja justa cooperação, que todos estejam alertas, que todos estejam cuidando, né? Aqui fala com igual cuidado em favor uns dos outros, com atenção para a segurança de todos, para a segurança do corpo, da igreja, para a segurança do corpo como um organismo vivo único. É para a nossa própria segurança, para a nossa segurança como igreja. Efésios 4, no verso 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui fala, mais uma vez, de unidade de auxílio mútuo. É para nós seguirmos a verdade em amor e para nós crescermos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, nós precisamos crescer nas virtudes de Jesus. E nós precisamos estar bem ajustados, consolidados. E isso acontece com o auxílio de todos. Não é só para alguns. É muito fácil, quando há uma necessidade, eu pensar, não, deixa que outra pessoa vai fazer. Uma coisa que eu tenho aprendido, quando a necessidade aparece e eu estou sabendo dela, eu preciso me mover para suprir aquela necessidade. E se eu não dou conta, eu chamo mais alguém comigo. Mas eu não posso simplesmente ver a necessidade, e aí eu não estou falando de uma necessidade, vocês podem pensar uma coisa enorme, não. Qualquer necessidade. Se tem alguém sofrendo e eu posso fazer uma oração, se eu fico sabendo de uma situação e eu posso interceder, se eu posso, às vezes, trazer uma provisão financeira e, se eu não posso, eu me junto com mais dois, três e vou ali prover aquela necessidade, eu preciso ter esses olhos. Eu preciso ter os olhos para o outro. E nós estamos vivendo num tempo em que o que é ensinado é olhe para si, resolva suas questões, supra suas necessidades, esqueça o outro. Mas nós não podemos, como igreja, viver assim. Nós precisamos olhar para o outro, suprir a necessidade do outro. Viver menos para nós e mais para os outros. Menos para nós mesmos e mais para o Senhor. Que eu diminua e que Ele cresça. Que eu diminua e que Ele cresça. Que nós possamos estar tão vazios de nós mesmos que o Espírito Santo pode tomar conta da casa e fazer o que Ele quiser com as nossas vidas. É isso que Deus tem para nós. É isso que Ele tem para nós. Efésios 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esses textos são tão ricos. Realmente, numa manhã, é impossível a gente tratar de tantas coisas, à medida que a gente vai lendo e o Espírito Santo vai falando e a gente vai enxergando e Ele vai trazendo tanta revelação. Mas nós não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, família de Deus. A igreja é a família de Deus. Não há dúvida de que a pedra angular é Jesus, de que a rocha é Jesus, de que a igreja está sendo edificada sobre a rocha, que é Jesus. E esse fundamento, ele não pode ser retirado em nenhum momento. Nós também precisamos lembrar que nós somos família de Deus. A igreja são pessoas. A gente falou tanto isso, né, no início dessa comunidade. A igreja somos nós. A igreja, em hipótese alguma, é o edifício físico, o lugar físico, mas a igreja sou eu e sou você. Nós viemos, a gente vem para o auditório, mas nós somos igreja. E as crianças, eu lembro, há uns anos atrás, quando a gente falava assim, não, então quem vai fechar a igreja? Não, não fecha a igreja, fecha o auditório, fecha a porta. A igreja somos nós, eles mesmos corrigiam a gente. Nós não vamos para a igreja, a gente vai para o auditório, a igreja somos nós. E isso é verdade, a igreja somos nós. A igreja somos nós, somos família de Deus. Somos edifício que está sendo edificado para a habitação de Deus. E à medida que a gente cresce, que é edificado, também a igreja cresce. E nesse processo nós vamos sendo transformados e nós vamos crescendo. Quem aqui quer crescer em Deus? Você pode fazer um sinal com a mão. Eu também quero crescer. E o que a Bíblia ensina é que se a gente quer crescer, e todos nós queremos, nós precisamos crescer durante essa construção, essa edificação da igreja. Então eu não cresço sozinha. Eu cresço à medida que eu me relaciono. Eu cresço à medida que eu estabeleço vínculos dentro da igreja de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, dentro da família de Deus. É claro que nós não vamos conseguir estar com todos ao mesmo tempo, nem com todos. Mas eu vou estabelecendo vínculos com aqueles que estão mais perto de mim. O pé, ele tem muito mais relação lá embaixo, né, com o meu tornozelo, do que com a minha mão. A mão pode até ir lá de vez em quando, mexer, coçar o dedão, mas não é uma coisa o tempo todo. Ela está aqui em cima fazendo outras coisas. Mas todos os membros estão próximos de algum outro membro. E assim também eu preciso caminhar em proximidade. O que eu não posso é ficar como aquela mão cortada solta ou dentro de uma sacola, isolada do resto do corpo, achando que assim eu vou crescer quando o corpo crescer e que eu vou ser edificado e vou aprender mais de Deus se eu estou isolado, me isolando do resto do corpo. Isso é mentira, isso não vai funcionar. Você não vai experimentar um crescimento efetivo sozinho, você e Deus ou você no monte. Você precisa, nós precisamos uns dos outros. É bíblico, isso é bíblico. Isso é ser família. Isso é ser igreja, isso é ser corpo. Imagina se um filho seu, pequeno, fala, não, aqui, ó, pai, mãe, tchau, 2 anos de idade, eu vou ficar vivendo, não vou ficar aqui, não. Vou viver sozinho, separado. Não, vou me resolver, eu vou comer, eu vou dar um jeito. Não é assim. A gente não resolve viver uma vida independente, até porque a independência, ela veio do inferno, desde o início. Não é para ninguém viver isolado, nem independente. Isso não é mensagem de Deus para nós. A mensagem de Deus é sempre de família, de reconciliação, de proximidade, de junta, de ligamento. Sempre é proximidade, pertinho. Faz assim aí no seu irmão, perto, agarradinho, juntinho, sentir. Gente, é uma coisa tão natural. Eu lembro que eu ficava muito, muito, muito invocada assim, quando eu andava de ônibus, né? A gente normalmente, quando a gente entra no ônibus, o que acontece? Se tiver só uma pessoa no primeiro banco lá na frente, uma no meio e uma atrás, você vai para o lado que não tem ninguém na janela que for mais distante. Vocês já perceberam como que o ônibus enche? Ele vai enchendo, só senta do lado quando já está lotado. É ou não é? Fala se não é, gente. O que que isso mostra? Que nós temos uma natureza assim, então eu preciso ter consciência. A minha natureza, ela vai contra Deus o tempo todo, ela é corrompida. O tempo todo eu vou querer me afastar. Eu vou sentar onde não tem ninguém. Aí você que é crente não vai fazer isso. Só tem uma pessoa no ônibus. Onde você vai sentar? Do lado da pessoa que está lá, a única que ficou. Ainda vai poder falar de Jesus sem preocupar se tem alguém ouvindo? A nossa mente, ela precisa ser transformada, renovada todos os dias. E a gente precisa entender que a nossa natureza corrompida, ela sempre vai nos levar para um raciocínio errado. Sempre, sempre e sempre. É bíblico. A Bíblia diz que a nossa natureza, ela pende para o erro. A nossa carne, ela pende. É aquele bonequinho João Bobo, ele vai, ele pende. Então, ela já vai sozinha. Então, você tem que fazer um esforço para ela voltar. A nossa natureza, ela pende. Se eu tiver que fazer uma escolha, a certa e a errada, qual que eu vou escolher? a errada. Eu só vou escolher a certa se eu der lugar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, misericórdia, me ajuda. Ele vai falar: aqui. Yes, acertei. É o único jeito de você acertar. É dando lugar para o Espírito Santo, porque a nossa natureza ela vai escolher errado, ela vai pensar errado, ela vai fazer tudo errado. Mas Deus nos deu também a família, o corpo de Cristo, para falar: irmão, não é por aqui, é por aqui. Esse caminho que você está achando lindo, não é. Vamos para a palavra? O que você ainda não sabe, porque a gente leu naquele versículo, né? Como bebê recém-nascido. Um recém-nascido, ele tem a consciência de alguma coisa? Ele sabe alguma coisa? Ele sabe alguma coisa da vida? Ele não sabe. Então, precisa que alguém ensine. Se eu tiver um filho e deixar ele solto, se não for cuidado, se não for cercado, se não for alimentado, vai morrer. Então, essas coisas Deus vai deixando para a gente entender. Nós precisamos de ser alimentados, cercados, protegidos, ensinados, corrigidos, disciplinados. Filhos sem limite, não dá certo. Deus deixa claro na palavra que a disciplina, ela, num primeiro momento, ela é motivo de tristeza. Quem gosta de disciplina? Ninguém. Mas é para ter, por motivo de toda alegria, passar por tribulação, porque ela vai produzir coisas boas na nossa vida, que é para receber a disciplina, se submeter a ela. Porque isso mostra que você é inteligente. Eu quero ser inteligente, eu quero me submeter à disciplina. Mas falar que é fácil, não é. Ah, eu não quero conviver com os irmãos, porque é difícil, eu já me feri demais. Não dá certo, dá ruim, como diz os jovens. Dá ruim. Eu falo uma coisa, entendem outra. Eu prefiro ficar na minha, eu prefiro não falar nada. A esposa que fala isso, eu prefiro não falar mais. Não é assim que a gente fala? Não vou falar mais, não toco nesse assunto. Não dá certo. Mas não, não. Deus nos chamou para crescermos, para nós amadurecermos, para crescermos em tudo, que é, em tudo como Cristo, nossa cabeça, que é para nós sermos edificados, e nós vamos enfrentar, e nós vamos esclarecer, e nós vamos pedir luz, e nós vamos pedir o Espírito Santo, e nós vamos aprender, e nós vamos caminhar junto, e nós vamos vencer. Amém? Porque senão nós vamos dar lugar para o diabo, e ele vai destruir. Eu preciso estar em unidade com o corpo. Eu preciso entender que eu pertenço e eu preciso viver o eu pertenço. Na prática. Eu preciso pertencer na prática. E é assim que Deus quer. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós estávamos sem Cristo, separados da graça de Deus, longe. A Bíblia diz sem esperança. Mas nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. Fala para o seu irmão, sangue de Cristo. Nos une. O sacrifício de Jesus nos une. O próprio Jesus nos une. É Jesus quem nos une. Você pode dar a mão para o seu irmão e falar: é Jesus que nos une. É Jesus. Se não fosse por ele, não tinha unidade. Nenhuma. Nós somos família de Deus. Nós estamos crescendo e a gente precisa crescer em tudo mesmo. E eu, assim, eu não consigo também falar das coisas do Senhor e não falar do ID, né? Então, se a gente é corpo de Cristo nessa terra, né? E somos. E temos Jesus como nossa cabeça. Qual que é a instrução do cabeça para nós? Mateus 28, 18. A ordem do cabeça para o corpo, que é cheio de vitalidade, de força, de água viva, é: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não há como falar de igreja e não falar da nossa missão de pregar o Evangelho. Eu tenho tido assim muitas experiências falando de Jesus por onde eu ando, muitas. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto quando eu estava preparando, que eu nunca tinha observado. Volta dois versículos, Mateus 28, 16. Ele fala assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas aí tem um pedacinho que eu já tinha lido várias vezes, mas hoje ele me chamou a atenção mais. Mas alguns duvidaram. Espera lá, alguns de quais duvidaram? Dos 11, concordam? Sim? Alguns dos 11 duvidaram. E a continuidade é o que a gente leu. Jesus aproximando-se, falou-lhes. Aproximou de quem e falou para quem? Para os 11, concordam? É para os mesmos 11? Então, os que duvidavam estavam nesse meio? Estavam. E eu fiquei pensando, qual será que foi a atitude dos que não duvidaram depois disso? E qual será que foi a atitude dos que duvidaram? Quem recebeu essa palavra e tomou para si? E quem recebeu essa palavra, mas duvidou até do próprio Jesus ter aparecido, muito menos de que ia fazer isso? E eu falei, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Eu não quero ser dos que duvidavam. Eu não quero duvidar de nada do que o Senhor pode fazer. E o Senhor diz em seguida que toda autoridade te foi dada nos céus e na terra. E o Senhor foi dado a nós como igreja. Nós temos o Senhor, nós temos a autoridade, nós temos o Cristo, o próprio Jesus. Então, nós temos tudo que nós precisamos para cumprir esse ID, mas não pode haver dúvida, não pode haver incredulidade. E aí eu vou ser bem prático com você. Não pode ser assim. Ah, não, lá no aniversário da nossa família, lá que tinha os nossos familiares que não são cristãos, nossa, não, lá não adianta falar, não. Lá é muito difícil. Isso é o quê? É incredulidade. Ah, eu tenho maior facilidade de falar para quem não é da minha família. Mas para a minha família eu tenho dificuldade. Eu até entendo que a gente comece a pensar assim, mas a nossa mente precisa ser transformada. E aí eu tenho que pensar que mais se eu tenho amor e compaixão pelos que eu nem conheço, e eu quero e tenho facilidade de falar para eles, muito mais para aqueles que estão perto de mim e que vão para o inferno se eu não falar. E aí, nessa hora, eu tenho que falar, Senhor, não, o Senhor vai me dar autoridade, graça e sabedoria, claro que tem que ser com sabedoria, mas eu preciso ser luz, porque o diabo tem roubado a nossa família, os nossos familiares, com essa conversa de que não, é muito difícil, se você vai falar, vai ofender, e realmente muita gente usou, talvez, de falta de sabedoria para trazer a palavra, mas aí ficou essa história de que, então, para minha família, eu só oro. Não. Nós precisamos abrir nossa boca e falar com aqueles que nós amamos. A verdade daquilo que temos, que a gente tem aprendido. E aqui eu digo para qualquer pessoa. Passou uma pessoa perto de você, alguém sentou perto de você, você pôde intencionalmente sentar perto de alguém, fale. Fale do amor de Deus, cumpra o ID. Irmão, se a pessoa não receber, é problema dela com Deus. Eu não posso pensar que eu posso pagar um mico que meu colega da faculdade não vai entender. Ah, ele é ateu, ele é zen, ele acha que ele veio da estrela. Não importa. Dê testemunho, peça a Deus uma estratégia. Claro, que, claro, óbvio que não vai ser igual com todas as pessoas. É claro que nós não vamos sair cumprindo um ritual, põe na caixa agora e eu faço igual com todo mundo. Não, eu tenho o Espírito Santo, ele vai me dar sabedoria. Aqui eu falo assim, aqui eu só conto um testemunho, aqui eu vou agir dessa forma, aqui eu vou dar um presente, aqui eu vou entregar um cartão, aqui eu vou aproveitar o aniversário e vou escrever um versículo. Eu vou aproveitar o que a pessoa pôs no perfil dela lá no WhatsApp. Igual aconteceu esses dias, um familiar meu trocou uma coisa no WhatsApp, no perfil. Ah, mas foi na hora eu peguei um gancho, uma pessoa que não conhece o Senhor. Peguei o gancho do WhatsApp, falei, estou vendo que você mudou seu perfil e trouxe a palavra de Deus. E assim nós vamos semeando. Eu ando pelo meu bairro lá e eu falo, Senhor, eu estou como semeador. Eu vou semear. Eu entro numa papelaria, eu já vejo a pessoa que está vendendo como um lugar para eu jogar a semente. Eu entro num supermercado e eu vejo aquela pessoa que, do caixa que vai me atender como um lugar de lugar a semente. E a gente vai semeando, E à medida que você faz isso, o Senhor vai dando mais, porque você está dando lugar. E Ele vai te enchendo e vai te dando estratégia. Até o ponto, não sei quem estava aqui, mas no avião, que eu não tinha o que falar com a moça que sentou do meu lado. Ela e o marido, eu não sabia que era o marido. Eu estava voltando do congresso de Salvador, que eu tinha ministrado para as mulheres, ela sentou do meu lado, Ana Carolina. E eles estavam com o olho fechado, o marido dormindo, ela com o olho fechado. É 1h45, mais ou menos, de voo, Salvador-BH. No final, eu já estava, Senhor, com o olho fechado, não dá. Como é que eu vou fazer? Precisa abrir o olho. Então, eu ficava olhando. Falei, na hora que ela... Se ela fizer assim... Porque aí eu vi que ela estava acordada. Ela só... O marido estava dormindo mesmo. Mas ela, às vezes, abria o olho e fechava de novo. Falei, na hora que ela abrir o olho, eu vou falar alguma coisa. E aí eu falei, mas eu vou falar o quê? Os meninos lá em casa me gozaram, me zoaram, né? Como dizem. Na hora que ela abriu o olho, eu falei, que engraçado, né? A gente aqui, né? Nas mãos de Deus, literalmente, nesse avião, assim... Pronto, plano de salvação, orou comigo confessando Jesus, veio aqui na igreja no dia do aniversário, com o marido, eles eram recém-casados, voltando da lua de mel, e falou comigo que vai mandar, mandou mensagem essa semana que vai voltar aqui na igreja, que foram muito bem acolhidos, e estão muito felizes. É assim, mas eu tenho que estar com os meus olhos no reino. Com o meu coração pulsando pelas coisas de Deus, me esvaziando, porque senão eu podia querer dormir, descansar, porque eu tinha ministrado várias vezes, eu estava voltando desde sexta-feira ministrando, num domingo, na hora do almoço, já tinha ministrado de manhã, inclusive, na hora que eu entrei no avião, tinha acabado de ministrar a última palavra. Eu podia dormir, eu podia comer, eu podia ficar lendo, eu podia, sei lá. Mas é porque arde um fogo, arde algo. Algo me move, e é o amor pelo Senhor. E se você der lugar ao Espírito Santo, Ele vai te colocar em situações muito inusitadas. Muito inusitadas. Eu já levantei em aula de Detran para orar pelos equipamentos, o povo achava que eu era doida. Naquelas aulas de reciclagem, porque o computador não funcionava, eles falaram, não vai passar o dedo, não vai contar a aula, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo, começou aquele burburinho, eu levantei na cadeira e falei, posso orar? Orar? Eu falei, vamos orar, ué. Vamos orar pelos equipamentos, vamos orar para Deus abençoar, para a gente não ter perdido o nosso tempo. Oramos. E as coisas se resolveram. Você está numa sala de espera, no hospital, esperando alguém, parente seu, amigo, para numa cirurgia... Assim eu estava uma vez quando a Letícia operou. Aquela sala quadradinha, cheia de gente. Eu falei, eu me dá uns ímpetos assim, eu vou. Eu levantei, falei, vou levantar que aí eu vou. Gente, não é fácil para mim, não. Só que é muito legal quando você começa a fazer e começa a ver os resultados e começa a ver que Deus te usa. E que pode ser assim. Eu levantei e falei, estou com uma pessoa operando, amiga. Eu vou orar por ela. Posso orar por vocês? Vocês querem se unir a mim nessa oração? Todo mundo, na mesma hora, levantou, demos as mãos. Depois, várias vieram conversar, eu pude falar de Jesus. Então, assim, são coisas que temos que ser intencionais, né? Temos que ser intencionais. Se é uma ordem, eu preciso obedecer. Se Deus mandou, aonde eu estiver, eu preciso obedecer. Não importa onde eu estou. Não importa onde estou, eu preciso obedecer, eu preciso ir. E eu preciso pregar a palavra de Deus. A escolha é nossa, crer nessas verdades ou duvidar. Assumir essa identidade em Deus ou viver duvidando. Assumir e absorver todas essas verdades da palavra, de que eu sou corpo, de que eu sou família, e praticar isso, começar a viver perto dos meus irmãos, junto com os meus irmãos, em célula, em discipulado, em liderança, sabendo quem cuida de mim, de quem que eu vou cuidar. E não é só assim, não, irmão. Quem vai me discipular? É quem você vai discipular. Porque senão a gente tem nessa cultura nossa, da nossa natureza, sempre assim, eu tenho que receber, eu tenho que receber. Amém, que você busque mesmo alguém para te discipular, mas que mais do que isso, hoje você escolha uma pessoa que você vai discipular. Uma pessoa que você vai ensinar a palavra, uma pessoa que você vai dar um pouco mais de atenção, vai caminhar, vai saber quais são as dificuldades dela, qual que é o desafio dela, que você vai poder orar por ela. Uma. Nós temos que parar com essa cultura de que a gente só quer receber, receber, receber, porque Jesus, ele deu o exemplo e ele veio para servir. E ele fala que é para a gente seguir o exemplo dele. Então, nós estamos aqui para servir. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas tudo eu, então. É, tudo você. Glória a Deus por isso. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho força para ser tudo eu. Obrigado porque o Senhor tem me dado vida, saúde, para que eu possa assumir responsabilidade e ser alguém que faça realmente diferença nessa terra. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero ser quem duvida. Eu não quero duvidar do que Deus pode fazer através da minha vida, porque não sou eu que faço. É o Espírito Santo quem faz. E para isso, realmente, eu preciso dar lugar para Ele. Se eu realmente ficar me ocupando com as coisas dessa terra, ficar com os meus pecados lá ocultos, minhas conversas, minhas maledicências, meus julgamentos, meus pensamentos, e deixar essas coisas crescer, realmente eu não vou ser usado por Deus. Mas se eu decidir hoje manifestar as virtudes de Deus e ser pessoalmente, primeiro, uma pessoa mais bondosa, mais mansa, mais fiel, mais alegre, mais paciente, eu vou poder realmente manifestar a glória de Deus nessa terra através da minha vida. Primeiro o exemplo, primeiro a vida, depois o ensino e rega com fé, porque não tem erro, não tem erro. Perseverança e fé, você vai ver o fruto do seu trabalho, você vai ver o fruto daquilo que você está ensinando, profetizando e testemunhando na vida daqueles que te cercam. E é isso que Deus tem para nós. Não tem outro motivo de nós estarmos nessa terra a não ser manifestar a glória de Deus e resgatar o máximo de pessoas, o máximo de pessoas do inferno. Ampliarmos o reino de Deus e que quando Ele voltar, Ele possa levar uma igreja gloriosa, santa, sem mácula, de muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos semelhantes a Jesus. O desejo de Deus é que nenhum se perca. Mas ele precisa usar o corpo dele nessa terra. Quem é o corpo dele nessa terra? Eu e você. Eu e você. Deus quer me usar e Deus quer te usar. Você pode ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos? Você é a pedra viva. Você é pedra viva. Do seu interior fluem rios de águas vivas. Aquele texto que nós lemos em que Jesus fala, chegando-vos para ele, a pedra que vive, a água viva, Jesus, que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus, para com Deus eleita e preciosa. Aí fala, também vós mesmos, como pedras que vivem. Eu fiz questão de olhar no original. É a mesma palavra. Deus quer você semelhante a Jesus. Deus quer você exatamente como Jesus nessa terra. A mesma água viva, a mesma água viva precisa estar em nós. A mesma água viva. Retire o entulho nessa manhã. Jogue fora o lixo da sua vida. Levante o escudo da fé e apague os dardos inflamados do diabo na sua mente, com as suas mentiras, com os seus enganos. E se porventura uma mentira do diabo na sua vida, ela se tornou uma fortaleza, que te impede de dar qualquer passo rumo a isso que nós temos falado nessa manhã. Em nome de Jesus, nessa manhã, essa fortaleza será destruída. pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Nós destruímos fortalezas nessa manhã, pela oração. Nós declaramos que caem por terra todas as mentiras do diabo contra a sua vida, todo dardo inflamado na sua mente, que não veio de Deus, é apagado pelo escudo da fé nessa manhã, em nome de Jesus. E qualquer construção mental que vá contra aquilo que a Bíblia diz, contra a palavra dele, contra a missão dele para a sua vida, em nome de Jesus, pela oração, nós destruímos nessa manhã. Que caiam por terra todos os sofismas. Em nome de Jesus, você é livre. Em nome de Jesus, você é livre. Livre, livre para cumprir o chamado de Deus com a sua vida. Você é livre. Você é livre. Você é membro do corpo. Você é a família de Deus. Você é água viva. Você é pedra viva. Você é homem e mulher cheio do Espírito Santo de Deus, com o propósito de manifestar as virtudes do Senhor.